Túnel do Tempo, na Petrópolis Rádio Difusora. Foi numa festa cheia de uva. As coisas que amo deixo-as livres. Se voltarem é porque realmente as conquistei. Se não voltarem, é porque jamais as possuí, não é verdade? Muito obrigada, Helenice, ouvindo a gente lá em Magé. Alô, Maria José em Caxias. A Ilza Maria Braga também de Caxias ligada. Ah, a nossa administradora do grupo, né? Ela tá ligadinha também, a nossa Dione Pereira. Não perde um Túnel do Tempo todos os domingos. Agora tá aí pra você, Hermes Hermes, anos 60, hein? Mais Sentimental Friend. E depois a Suzy Darling, Jovem Guarda. 1, 2, 3. On the floor, the people dance around, moving close together. But they're all alone in the corner. There's the girl. Rádio Difusora, Túnel do Tempo, com Cirilo Reis. 1, 2, 3. E volte para mim, mais uma vez. Não quero mais sofrer, é triste. Viver sozinha, sem ninguém. Petrópolis Rádio Difusora, Túnel do Tempo. E para encerrar o Túnel do Tempo de hoje, Chave de Ouro, linda música, vamos curtir. Nenhum de Nós, Camila, Camila. Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. As coisas lá. Até agora, comigo aqui no Túnel do Tempo. E domingo que vem tem mais a partir das 10 da manhã. E eu conto contigo. Um abraço, um ótimo domingo. Este Este foi Cirilo Reis, com o Túnel do Tempo, na Petrópolis, Rádio Difusora. Mais uma atração da Petrópolis, Rádio Difusora. Descartáveis. Grande diversidade para sua empresa em descartáveis. Sacolas, copos, bobinas, caixas para pizza, isopor, papel toalha, marmita de alumínio e vários produtos para limpeza. RJ Descartáveis. Pensado para fornecer um mix completo de itens e materiais que o seu negócio utiliza com recorrência. Se você precisa ter agilidade, RJ Descartáveis é a sua solução. Shopping Estação, bem ao lado do cinema e de frente para a Rua da Feira. Telefone 992-31-5663. RJ Descartáveis. Você que é associado no Sindicato do Pessoário de Petrópolis tem direito de trazer os seus dependentes para aproveitarem os benefícios que você possui. Os filhos de até 18 anos ganham kits escolares. Os seus pais e cônjuges participam, inclusive, das atividades sociais em clubes conveniados. Para mais informações, vem em nossa sede, Rua Marechal Deodoro, 209, Edifício Monte Castelo, sala 213. Ligue 2243-6606. Sindicato do Vestuário de Petrópolis. Se associe você também. De segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, aqui na Difusora, tem o Show da Noite. Você confere os assuntos que marcaram o dia com Zezé Maravilha. E mais, dicas de saúde, esporte e música. Show da Noite, das 8 às 10 da noite, aqui na Difusora. Difusora. Petrópolis Rádio Difusora apresenta Olha Quem Está Falando, com José Milton Fabiano. Juntos mais uma vez aqui no Olha Quem Está Falando. E hoje o papo é com uma das vozes mais românticas do rádio brasileiro. Ontem já era, hoje é o dia e amanhã pode não mais ir. Lembra disso? Senhoras e senhores, com muita alegria estou aqui com meu amigo Alberto Brizola. Obrigado. Como é que você está, rapaz? Tudo bem? Melhor agora. Um prazer muito grande te receber aqui na Rádio Litoral. E parabenizar você, não só pelo Olha Quem Está Falando, mas pelo programa que você apresenta na Rádio JB. Eu sou seu fã também. Bem verdadeiro. Ele está aqui na rádio. Além de nós estamos na Rádio Litoral, eu ouço de vez em quando o programa. Não dá para ouvir sempre que é no mesmo horário, né? Que a gente trabalha. É verdade. Mas eu ouço, a gente troca umas ideias, fala por telefone sempre na hora do programa. E é muito legal. Ô Brizola, me fala uma coisa. Aqui em Cabo Frio você já está há quanto tempo? Dessa vez há 3 anos e meio. Eu já estive aqui antes. Eu vim para cá quando eu perdi o mandato, eu vim para dirigir a rádio, a parte artística, claro, da Rádio Sucesso, que era uma rádio bem legal. A gente conseguiu fazer uma programação adulta, bem nos moldes da JB, assim, era bem musical, com jornalismo de hora em hora e tal. Mas ali uma briga de duas viúvas, uma ganhou na justiça, tomou a rádio do cara que comprou o espólio e aí ficou todo mundo na rua da amargura. Mas foi muito legal, eu fiquei aqui 5 anos. Fazendo essa rádio. Uhum. Quando a gente chegou, isso é fato, então a cidade inteira sabe, a rádio era assim, cheia de fios pelo corredor. Se você tropeçasse num fio tirava a rádio do ar. E a rádio saía do ar quase toda hora. Ah, é. E ela criou um público tão fiel que, por exemplo, eu chegava num quiosque aqui da praia, que é um dos mais famosos aqui, o Lido. Uhum. Aí eles tem duas caixas de som lá que eles ouviam a rádio direto. E a rádio, por exemplo, um dia eu fiz um teste, a rádio ficou 2 horas fora do ar. Quando eu voltei, quando a rádio voltou, eu fui lá. Estava lá. Estava lá. É uma fidelidade. Fidelidade. Falou, não, a gente sabe que a rádio vai voltar, então a gente não tirou dali, não. Que maneiro. Bacana isso, né? Isso foi na primeira vez, né? Na primeira vez. Depois você voltou para o Rio? Ou... Eu voltei para o Rio e eu fui fazer uma rádio, a Rádio Família, que um amigo meu me chamou para fazer. Que não conseguiu se manter no ar, porque era uma rádio arrendada, era muito caro. E a igreja que patrocinava a rádio não conseguiu bancar. E aí entregou a rádio. Aí o Bernardo me chamou para vir fazer um programa aqui à noite. E está sendo um desafio bem legal, porque eu sempre fiz programa de flashback. E aí a gente, obviamente, você sabe, rádio trabalha com pesquisa. Claro. Eu cheguei à conclusão, nós chegamos à conclusão aqui, que o público que gosta de flashback está dormindo essa hora, que é de 10 a 1 da manhã o programa aqui agora. Então, a grande maioria, principalmente numa cidade como Cabo Frio, né, que durante a semana não tem muita atração, a não ser barzinho, então as pessoas estão em casa. E que para a gente fidelizar um público, teria que tocar música boa. E é o que a gente faz. Toca até flashback, mas o máximo não é mais flashback, é tocar releituras de músicas, músicas boas de qualquer época. Então é essa vibe que a gente faz.